might as well jump. You keep telling me passion deep inside. I got strength, I got pride. In a world made of steel, made of stone. Dancing till the end of this night, like now or never. Got strength and pride. When I feel the music, I'm losing control of my mind, my body, my heart, and my soul. Let's go and make this dream come true for me and for you. You can dance right through, you can have it all. There's no price to pay. Your feelings will show you the way. DJ Bobo, Factory Irene, cara, What a Feeling. Tá aí uma versão feita pelo amigo aqui, DJ Marcandi Mix. Anterior, New Water, Round and Round, Van Halen Jump, Snap Rhythm is a Dancer, Time Shift, Don't You Feel the Beat. Ainda Tears for Fears, Pale Shelter. Começamos com Michael Jackson, Rock With You. Tá aí o primeiro bloco do Flash House, desanunciado, para você conhecer direitinho as faixas que foram executadas aí no seu pré-aquecimento, na sua pré-balada oficial do sabadão, que é o Flash House. Tantos anos preparando você para se divertir ou até mesmo divertindo você. Seja aí no sabadão, né? A partir das 18 horas na Rio Sul Rádio, ou seja durante o podcast, né? Eu falo durante, mas pode ser no podcast, você pode ouvir o dia, a hora e o dispositivo que quiser usar pra isso, né? Celular, computador, blé, né? O podcast tá aí pra ajudar você a se divertir no dia, na hora que quiser, do jeito que quiser, no volume que quiser, no fone, no alto-falante, por aí vai. Então segura a onda, que o segundo bloco tá bacana pra caramba. Você está ouvindo Flash House. Rio Sul Rádio Duetos. Os encontros mais prováveis. It's better than it's ever been, 'cause we can talk it through. E também os mais improváveis. And your heart is weak. Do you think of love as a one-way street? Rio Sul Rádio Duetos. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. 6:34. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores e ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655. Jardim Jalisco. Resenha. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Preparados para os desafios da vida? Venha descobrir um mundo de possibilidades. Colégio Santa Ângela. Educação infantil, ensino fundamental e médio com sistema Ari de Sá. Matrículas abertas. De 23 de setembro a 20 de dezembro. Maiores informações pelo telefone 3355-3026. 3355-3026. Colégio Santa Ângela. Uma educação a serviço da vida. Voltamos a apresentar Flash House. Limero. Direct my movement. chicks insane. You love my game. Hey, transport chicks insane. You love my game. Hey, transport chicks insane. You love my game. Hey. Chicks insane, you lost my game. Hey, transporting chicks insane, you lost my game. Hey. We'll be right back.

You didn't know that I said I love you and I swear I still do. must have been so bad. Slaving women must have damn near killed you. And this is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. Not like you to say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken. Before I knew your heart would break it. And I've been wrong. I've been down to the bottom of every bottle. These five words in my head scream out, we haven't fun yet. Yet, yet, yet, no, no. Yet, yet, yet, no, no. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken.